Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem. É. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Todo homem que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, pois é. Homens, gosto de todo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Que se preza tem que pôr respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade, pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade, pois é, pois é. Tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada, é, eu gosto de todos. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Permanece a la escucha.